confere aí pro CV que o ritmo é agressivo. É Black and Business, é Xambiba, aqui os poeta bandido. É puro pânico, só terror, né, doutor? Na pegada alta voltagem, igual os fiel de furador. Corroendo o opressor, tô com a mente blindada. E eu suor do treinamento pra não sangrar na batalha. Sou a voz que desacata, porque não raspita podre. Sou Lucas Glock, pure smoke, em prol dos micos que mata a fome. Real pesadelo, que astro de cinema. Fred Kruger, porta Ruger, é problema pro sistema. O território é dos Bin Laden e o diploma é os artigos. Sequestro 5-7, tráfico, latrocínio. Não é ficção, pode pá, é som de drone na levada. Estrela, cenas, bombão, é só blindar o meu chapa. A postura é contundente, ciente no que fala. Deus é o pão da vida quando na quarta não vem jumbada. Mais potente que as matracas, os versos da Bíblia Sagrada. Protege mais que as Highlander e os coletes, a prova de bala. Periculoso na pura e convocado pela favela. Que rimo preso com pena vencida, profano na cela. E quando o juiz lembrar, e se lembrar, vai ser tarde. Preso doente, amigo, é no agente pra ir pro PS, vazar de resgate. Pulo cavado na sequência, 11 foragidos. Fazer o que? Pedir no X. O resultado é acabar nisso. O chicote estrala grandão. Primão, cambé é foda. Nos contato nervoso, nos corre louco pra fora. A sintonia é cabulosa, desperta inveja nos pilantra. É um pesadelo das ruas, não tomo nessa por fama. A meta é resgatar, força pra ir à luta. E na arena tamo aê, jogando a opinião pública. Pode torcer o CD, que a ferida não tá estancada. E as gotas de sangue aqui são os versos que nós narra. Quem tá de chapéu pra realidade, bate a nave. A faculdade do crime não dá diploma pra covarde. No pânico, só terror, só terror. Pesadelo das ruas que a favela convocou. É puro pânico, só terror, só terror. A frequência é terrorista, é o berço dos gladiadores. É puro pânico, só terror, só terror. É o pesadelo das ruas que a favela convocou. É puro pânico, só terror, só terror. A frequência é terrorista, é o berço dos gladiadores. Reposto a ar nos pulmões, sangue quente nas veias. Mentes são pra proceder com transparência e franqueza. Enquanto Deus permitir, bater forte o coração. Saúde nas cordas vocais pra cantar pra multidão. Vai ser rima atrás de rima, tipo Falk dispara. Traçante do pé do morro pra defender a área. Porque aqui os excluídos não se rendem a atrocidades que desmoraliza e esmaga os humildes da cidade. Nós respirando esgoto, sem lazer, sem conforto, mantendo no poder quem nos mata pouco a pouco. Eles ostentando o luxo, a riqueza, respirando boticário, fragança francesa. Mundão louco, fábrica de monstro, produção em alta escala, um Bin Laden atrás do outro. Sem licenciatura, bacharelado pra muitos, sobrou a guerra. Se formando na faculdade de capuz e três janelas. Saldo negativo na análise qualitativa. 10 portão na rua e nas comarcas dos 630. O que fazer se pra muitos o 3-3 é a válvula de escape? É o 5-7 nervoso, ponto em choque, autoridade. Desigualdade em ascensão, os dois extremos. Royal Forest, Alphaville, Vilajo do Engenho, que treme quando os Katrina invade de Toque Glock. Põe terror, tempo quente, a repórter ganhando ibope. Se as quebrada convocou, é nós que tá. Se as quebrada convocou, é nós que tá. Pronto pra representar Cambé, Londrina, Paraná. Sem meio termo, ladrão, sem pipocar na missão. Só monstro na função, é o pesadelo em ação. Que na linha de frente aterroriza no rap, sem portar a R, AK-47. Pondo terror no sistema, sem incinerar ônibus, sem invadir de capuz e explodir o caixa eletrônico. Narrando os fatos, cotidiano, crime, os sonhos, brincadeira de criança, cadeia, assalta banco. Nos versos verdadeiro, caminhada cristalina, gangue está até a morte, sem virar modinha. Escritas pensadas, a cada letra, palavra, cada frase, a cada verso, a cada rima analisada. Cambé, Paraná, o rap nunca vai parar. Enquanto constar, RDRPA, facção 288 do gueto, lado a lado, gangue está até a morte, psicológico preparado. Se precisou, liga nós de coração, cês tão ligado. Que no gueto homem é homem, safado é safado. Salve de coração pros guetos de ponta a ponta, é de um extremo a outro. É só quebrada de resposta, é só o chá. É só o chá, paus tenebrosos talibã. Salve João Turquino, Jardim Maracanã. É uns pique terrorista, pan. Anissa, Sabará, Jardim Olímpico, Colúmbia, Campos Verde pra somar. Novo Bandeirantes, Riviera é nós, primo. Parque Universitário, Santa Amaro, São Francisco, Tupi, Ana Rosa, deu motivo, é tiro. Anelisa, 1, 2, 3, quem segura os meninos? Castelo Branco, Silvino, Josiane tá firme aí. Só quer sofredor, se identifica no Ecoville, chega junto, conjunto Morumbi pra somar. Isabel, Boa Vista, Quebrada, Tarobá, nem mais nem menos, na cena é os mano mesmo. Paraná, pesadão, retratando o pesadelo. No Parque dos Bin Laden, a Chapequete sem massagem. O homem que se vende recebe mais do que vale. É puro pânico, só terror, pesadelo das ruas que a favela convocou. É puro pânico, só terror, a frequência terrorista é o berço dos gladiadores. É puro pânico, só terror, é o pesadelo das ruas que a favela convocou. É puro pânico, só terror, a frequência terrorista é o berço dos gladiadores. É puro pânico, só terror, só terror. Pânico, só terror, é puro pânico, só terror, a frequência terrorista, o berço dos gladiadores. Pânico, só terror, pânico, só terror, pânico, só terror, pânico, só terror, pânico, só terror.